Sombras que parecem gigantes. Theo, às vezes eu olho para minha vida e penso, quanto mais eu oro, mais problema aparece. Eu sei bem como é, Michelle. Parece que tudo fica mais pesado, confuso e difícil. Pois é. Mas será que a gente está lutando a batalha certa? Sabe o que eu percebi? Quando a gente está no escuro, qualquer sombra na parede parece um monstro. É verdade. Mas quando acendemos a luz, percebemos que era só uma blusa pendurada. Com a vida, é assim. Às vezes achamos que o problema é uma pessoa, o trabalho, o tempo, o cansaço. Mas a Bíblia lembra, nossa luta não é contra pessoas. Efésios 6:12. Exato. Muitas vezes, estamos lutando contra coisa errada. Parece aqueles vidros embaçados, sabe? Sim. A ansiedade faz exatamente isso. Ela tira a nossa paz, nos deixa com medo, aumenta os problemas na cabeça e bagunça tudo. Parece que tudo vai dar errado. E o pior é que quando algo dá errado, tentamos resolver do nosso jeito. Verdade. Tipo, tentar consertar o celular com um martelo. Só piora. Exatamente. A Bíblia diz, os que fazem o bem encontram amor e fidelidade. Provérbios 14:22. Ou vivemos com Deus, ou vivemos baseados só na força humana. Lembra da antena parabólica antiga? Lembro sim. Bastava um vento ou uma chuva e pronto, a imagem sumia. Aí vinha alguém, gira pra cá, agora pra lá, ficou boa. Assim é a nossa vida espiritual. Qualquer interferência tenta tirar a nossa sintonia com Deus. E o inimigo faz de tudo para isso. Que a gente ande em círculos, que a gente perca tempo, que a gente pense que está sozinho. Mas temos uma arma poderosa, a fé. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, o inimigo se incomoda. É mesmo. Onde há projeto de Deus, sempre vai existir perseguição. Mas também existe proteção do céu. Porque somos morada de Deus. Ele cuida da gente. E sabe o que mostra quem está no controle? A nossa postura. Verdade. Olha só. Se eu ajo com a carne, perco a calma. Se eu ajo com Deus, tenho paz. Reajo com medo, confio. Culpo as pessoas, busco a Deus. Desisto fácil, permaneço. Nossa postura muda a realidade. Quem vive com Deus, vive de forma diferente. Às vezes me sinto cansada, triste, fraca. Mas Deus diz algo diferente sobre você. Você não está fraca. Você não está sozinha. Você não está abandonada. A verdadeira realidade é essa. Cristo com você, Cristo em você e Cristo por você. Quando ajustamos a nossa antena espiritual para Deus, as sombras desaparecem, a paz volta, a fé cresce e a realidade muda. Deus quer caminhar com a gente. E esse caminho é pessoal, só entre você e Ele.